Esquerda, agora no través do portão 7. Segue o reboque até o portão 11. Reporta até. Ok, ciência, aguardando a passagem do carro. 1961, pronto, copia. Copia 961. 1961, autorizado para Galeão, via Open November 857 Moussou, nível de voo 380. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EO Lideirume. Transponder 5030, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Centralizado 320 para o Galeão, OP 9857, volta 10, da EO Lideirume, 030, 08. Correto, voo no 961, chama para oficina de acionamento. 50-6285. Agora pro 240 até o nível 100, a 95 vai ser o número 2 na aproximação. Vai seguir o tráfego que está na sua posição de 9 horas, 9 mil. É um Airbus 319 da TAM. Iniciou a redução agora para 2409. No 7, voo direto para a avião 368. Nove, decola o Zuno 4, chama controle Salvador 120, décima 8. Controle 208, tá, 339. Salvador, Salvador, Tan 3399, passa 2000 pés. 3399, contato radar, vou para nível de voo 340, voa Leda. Tampa 340, pro de Leda, Tan 3399. Canal 6225, está a 47 milhas norte da posição do Observator 368. Peço uma navegação para o Observator 368. Autorizado, gol no 961, não chama táxi. 961, tá para o táxi, gol 961. Paulo, Golf, uniforme Charlie, 11, alto 10, do Redox. Gente, Golf, uniforme Charlie, bom dia. Obrigado. Chama Recife, frequência chama 251, alterna 1238. 251, secundária 238. Afirmativo, bom voo. Obrigado. Bom dia. 8865, adicionando a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, vou direto para a Serra 368. Uau, Serra do 368, desça para 4 mil no 0 no 4, vou fazer. 0 no 5, o ajuste. Para continuar no 0 no 5, vou fazer. Confirmando 184. Aqui. Ciente voo no 961. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via parte principal, taxi Índia. No ponto de espera quando pronto, estou em Salvador. 118, décima 95. Ajuste 10, 15. Proibido de Aratu. Positivo, 368, obrigado. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Voa direto à órbita 366, autorizado o procedimento RNAV, reposta na final. Ok, 2500, Serra Vipa 366, reposta na final. Fala, Samurão, estava voando, tem que ser reeta. Taxi Echo, prossiga. Bom dia, solicitamos todos os fones de reboque do Fata 3 para o FIG número 1, de acordo com a possível força. Gente, Alfa X-Ray Echo, autorizado no início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Gente, atenção. MA 225, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. 2500 pés, ajuste no 0 no 5, já na MA 225. Aí, Salvador, vou no 91. Vou no 961, ali de colo separado? Uno 961, autorizado aliás, decolado zona 0, vento variável 29. Ana 225, voa direto na órbita 366, autorizado RNAV, reporta no final do procedimento. Voa direto 366, RNAV 225, portal estabilizado. Estabilizado, visual, tá 3597. 3597, chama a torre 1895. 2975, bom dia. Voadora, bom dia, tá 3517. Vai passar o 372, pista 10. 3597, no 7, avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 0309 e o chão time pista 0 no 5. Autorizado pouso, pista 10, 3, 1, 6, 5, 7. 1961, decolou aos 2000, chamo controle de Salvador, 10-0. Bom dia, 2-0-8. Eu vou 1-9-6-1. 1961, contato radar na decolagem, suba via 6 da Dael para nível 380. Via 380, pode voar Dael, direito MJ, devido à informação? Autorizado. Controle em Salvador, voo 759, voo 759, sua identificação dessa via, chegada aberta para nível 050, ajuste no 015. Estabilizado o sinal, pistola 0, chamada 6225. Chamada 6225, complete a final, chame torre 118, do sinal 95. 295, boa. Salvador, bom dia, chamada 6225, final, RNAV 10, estabilizado. Chamada 225, abate pista livre, ajuste altímetro 10, 15. 095 aguardando pista livre, né? 225. Tem 597, solo aos 29, libera direito. Taxi via Alfa antes da Juliette, chama o solo em 121 no sinal 9. Vira direita, antes da Juliette via Alfa, chama o solo. Autorizado pouso pistola 0, vento 030, graus 030. Autorizado pouso pistola 0, chamei a 6225. Agora o nosso tempo, o gol, 1-9, 7-9. Voe Serra Vita 366 da presente, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Voo 366 e autorizado a RNAV, boa noite. Salvador, bom dia, é o TAN3517, táxi via Alfa. TAN3517, bom dia, autorizado o PAD principal via Alfa Juliette. Portão 4. Ok, parte principal para o portão 4 via Alfa Eugênica. Sou 1961 no Chame Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. 128.260, bom dia. Gente, Alfa X-Ray Echo, bom dia. 118.95. Vai que não sei, Brian. Na 2-2-5, Paulo 3-3, libera primeira direita, chamo Paulo Salvador no 2-1-9. 365, 2 milhas do 375. 1-2-6-5, bom dia, ajuste a distância 0-1-5, vento 0-0-0-5-9, cruzado por 5-1-0. Reposto, pista 1-0, bom, 1-2-6-5. Juliette, portão 6-2. Alvo Juliette, 6-2, 3-2-5. A gente está 3-5 no 7, será coordenado com a entrada. Para Recife via Zulu 17 e eu de voo 310. intervalo da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5032, frequência do controle Salvador 120.8. 3890, chama para inspecionamento com a Tão 7. Salvador, bom dia, Oxané 6075. Oxané 6075, bom dia. Informação é Pulso Foxtrot para Congonhas, pronto, cobre. Está pronto. Oxané 6075, autorizado para Congonhas via Upezulu no 0, Ubave, Upezulu no 6 e conforme rota do plano de voo. Nível 360, decolada pista no 0, primeira curva à direita. Saída da Eulida Mótima. Transponder 5033, controle Salvador, opera em 120.8. Estou autorizado São Paulo, nível 360, Apezulu 1-0, Pubá, depois Apezulu 1-6, conforme. Demora da 10, curva de erro, direita da Eulida Mótima. 5033, transponder 208. Postamento 60. Correto, Oxané 6075, chama para o pushback acionamento, portão 10. Salvador, bom dia, boa noite, 65, zona Alfa. Boa noite, 65, bom dia. Táxi via Alfa, porta antes da Juliette. Alfa é porta da Para o nosso autorizado procedimento? Aguarde, gol no 759. Para informar o limite da PRO? PRO no 759, mantém Serra Vita 368 para livrar a área proibida de Aratu. Aguarde para voar Serra Vita 366 e ter autorização para o procedimento. Ok, em caso de falha de comunicação, qual é o procedimento? Caso de falha de comunicação, está autorizado voar a manter a procedência do 368 e iniciar o procedimento ordinário. Aproveitar a aproximação. Cinco nove, copiou, controle? Afirma, copiou. 1865, autorizado o pátio principal via Juliette, portão 9. Autorizado via Juliette para o portão 9. Destino 3 na proa de Serra Vita 366, autorizado em Rinaldo e reposto estabilizado. Ok, 2500 no 095, na proa do 366, chamará estabilizado, gol 179. 093, achando identificação, mantenha para as Alagoas para chegada a ponte, ajuste no 095, desce para o nível de voo 050. Ponte 050, chegada a ponte, voo no 095, a qual 366 estabilizou com o capacista, o 159. Plano 759, chame torre 118, decimal 95. 18,93. Salvador, bom dia, Gol 759. Plano 759, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, 059. Pouso livre, na 10, Gol 759. Desça para 4 mil pés, ajuste no 095, aguarde autorização para o RNAV. Autorizado para 4 mil pés, com 1015, na proa do Sierra Vista 368, o Gol 095. Então, que está autorizado o RNAV? Negativo, aguarde autorização. Direito no 219. 219, obrigado. Bom dia. Sou Salvador, bom dia. Gol 1759. Gol 1759, bom dia. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 1759. Parte principal. autorizado, a China 6075, chama táxi. Autorizado Galeão, via UP November 857 Mou Sul, nível de voo 340. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída Tael, Lida e Rumi. Transponder 5036, controle Salvador, Peren 120, décima 8. Correto, TAM 3153, chama para pushback no momento. 093, voo Serra Vista 366 da presente, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Ok, então dá para voar agora o 366. A gente vai ter que manter a proa do 368 mesmo, ou então voar mais 4 milhas e circular para o 366 devido a uma formação ao nosso lado esquerdo. Entende que está autorizado a descida para 2500 e está autorizado o RNAV, o Gol 09. Gente, o Gol no 093 está livre de desvios após voo Serra Vista 366. Gente, o Gol 09. Voando 366, iniciando a RNAV. pode estabilizar, gente. Funcionário 6075, está pronto para o táxi com 123 de BOB com 3 horas e 50 faltando a galeão. Funcionário 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio Taxi Índia. Do ponto de espera quando pronto, Torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste no 015. Via Pátio Taxi Índia, ponto de espera Torre 7295. O 093, Renato, estão no 0. 1093, complete a afirmação por Salvador 118, decimal 95. Completa controle, gol 093, muito obrigado e até já. Salvador, muito bom dia, com 093, eu passo a Alpha Victor 372, vibra Alpha 1-0. 1-093 avistado, pouso autorizado, pistuna 0, vento 070 graus, 05 nós. Pouso, pista 1-0, gol 1-093. Lima 075, autorizado a Lima 075, autorizado a Lima 075. Nós 3, sala 58, direito no 219. Gente, vibrando 219, gol 096, obrigado e até. Janela 075, decolada 0800, controle 1208. 208, bom dia. Janela 0075, contato radar na decolagem, estuda via saída da EA para o nível 360. Sobre via da EA 360, 0075. Controle assim que possível, pode coordenar nossa direto Leda, aquela posição Fátima. Fica autorizado Leda. Direto Leda. Juliette, gol 093. Gol 093, Juliette, portão 10. 39, Juliette, bate o portão 10, gol 093. Chiner 6225 com a Foxtrot no 06380 Brasília. Chiner 6225, informação Foxtrot confere para o COB. Pronto, 6225. Chiner 6225, autorizado Brasília, via Zulu no 7, nível de voo 380. Decola da pista no 0 com curva direita, saída Arbor, transição Alefa. Transponder 5054, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizando conforme 380 até Brasília, decola 10, primeira curva direita, Arbor Alerta, Antônio Zulu 17. Transponder 5054 e controle 120 decimal 80, Xener 6225. Xener 6225, procedimento correto, chama para direcionamento. Chama na 6225. 3517, pronto, já te confere. Está autorizado Brasília, via Zulu 17, nível de voo 360. Saída a bordo, transição elétrica, decolada 10 com curva direita. Transponder 5035, motor de Salvador, opera em 120, décima 8. Correio do TAN 3517, chama para pedir cancelamento. Salvador, bom dia. O azul 9100, 9100. Deixa eu dar uma pronto para a cópia. Azul 9100, autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível de voo 170. Decolada a pista 10 com primeira curva à esquerda, perdido saída da Conde. Transponder 0275, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado no 70 para Aracaju, via Golf 677, decolada 10 esquerda, Conde 0275, transponder o controle 208, pelo parte de 3, chama para chegar em acionamento, azul 9100. A 6075, chame o centro Recife na frequência 125-1, secundária 128-35. Centro Recife 251, secundária 2835-6075. Obrigado, bom dia, Felipe. Bom. Para Galeão, via Upper November 857 Moussou, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Lederume. Transponder 5062, 20.8. Confirmando o transponder 5062. 062, confirmado. Correto, chama para puxa acionamento. Vamos lá. Alô, voo 1963, centro de informação. Pronto para cruzar com 360, Galeão, para posição 1. Voo 963, Foxtrot, confere, pronto, cópia. Ótimo. Voo 963, autorizado, Galeão, via Open November 857, Moussou, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Lederume. Transponder 5067, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Galeão, 360, da El Lederume, forma 98, 70, rota, Transponder 5067, controle 308. Correto, 963, chama para o fechamento. Solo Azul 4201, para centro da Fox. Azul 4201, pronto, cópia para Campinas? Pronto, cópia. Azul 4201, autorizado para Campinas, via Epezulu 10, Pubave, Epezulu 6, conforme rota do plano de voo. Nível 320, decolada pista 10 com curva direita, saída da Eule e da Motiva. Transponder 5056, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Campinas, no nível 320, circulando da 10, via Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita, via Upper Zulu 10, Pubá, via Upper Zulu 6, rota, passando a 5 056, transponder com 2208, azul 24201. Correto, azul 4201, no chama para o espectramento. Vai chamar. Papa Tango Delta, informe hotel, bom dia, confirma a paz que se encontra e deixa de pista.